Dados de copyright sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Li Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo. Sobre nós, o Li Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site, lelivros.site, ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. John Bunyan, O Peregrino, traduzido por Eduardo Pereira e Ferreira. E Mundo Cristal, @MundoCristal, tradução e prefácio. Copyright 1999 por Editora Mundo Cristão. Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste livro, por quaisquer meios, eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação e outros, sem prévia autorização, por escrito, de editora. Diagramação para e-book, Grupo MC. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP, Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil, Bunyan, John, 1628-1688. O Peregrino, livro eletrônico, / John Bunyan, traduzido por Eduardo Pereira e Ferreira. São Paulo, Mundo Cristão, 2013, 2.0 MB, EPUB. Título original, The Pilgrim's Progress, ISBN 978-85-7325-923-0-1, Alegoria 2, Ficção Cristã 3, Peregrinos e Peregrinações, Ficção 4, Prosa Inglesa 5, Salvação, Ficção 6, Vida Cristã, Ficção e Título, 99.958, CDD 828.4, Índice para Catálogo Sistemático, 1, Alegorias em Prosa, Século 17, Literatura Inglesa 828.42, Prosa Alegórica, Século 17, Literatura Inglesa 828.4, Categoria, Literatura, publicado no Brasil com todos os direitos reservados por Editora Mundo Cristão, Rua Antônio Carlos Tecconi, 79, São Paulo, SP, Brasil, C04810020, telefone, 11-2127-4147, www.mundocristal.com.br. Primeira edição eletrônica, junho de 2013. Sumário. Prefácio à edição em língua portuguesa. Apologia do autor a seu livro. 1. Começa o sonho do autor. Cristão, guiado por evangelista, inicia sua peregrinação. 2. Cristão chega ao pântano da desconfiança. 3. As armadilhas do caminho. 4. Cristão chega finalmente à porta estreita. 5. Cristão encontra-se com o intérprete. 6. Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. 7. Cristão sobre o desfiladeiro da dificuldade. 8. Cristão encontra os leões e chega ao palácio belo. 9. Cristão luta com Apolion no vale da humilhação. 10. As aflições de Cristão no vale da sombra da morte. 11. O encontro de Cristão e fiel. 12. Os falsos mestres. 13. Perseguição e morte na feira das vaidades. 14. Cristão reinicia seu caminho com um novo companheiro. 15. Cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. 16. Os peregrinos chegam às montanhas aprazíveis. 17. Os peregrinos encontram-se com adulador. 18. Os peregrinos encontram ateu e passam pelo solo enfeitiçado. 19. Ignorância. Uma cristão apenas de nome. 20. Cristão e esperançoso atravessam o rio da morte e entram, finalmente, na cidade celestial. Conclusão. Prefácio à edição em língua portuguesa. 1. O peregrino venceu todas as barreiras, o tempo, as diferenças culturais e o preconceito religioso, e consagrou-se como a obra de ficção mais lida de todos os tempos, sendo superada apenas pela própria Bíblia. Há mais de 300 anos, os leitores vêm buscando entretenimento, conforto e orientação na extraordinária história da jornada do peregrino. Ele inicia sua viagem como um homem ainda relutante e enfraquecido, mas vai adquirindo força e confiança ao longo de sua inesquecível trajetória. Milhares de crianças de todas as épocas e partes do mundo foram criadas ouvindo a narrativa das aventuras desse herói, tão vulnerável quanto elas. Será que Cristão chegará à cidade celestial? Conseguirá passar pelo vale da sombra da morte? Quando conseguirá livrar-se da pesada mochila que leva às costas? Também nas páginas deste livro, milhões de jovens e adultos descobriram que o caminho que conduz ao céu pode ser difícil, mas a recompensa sempre vale o esforço. Espelhar nossas lutas nas de Cristão acaba sendo um exercício de fé e esperança. Somos, afinal, todos peregrinos. O autor, John Bunyan, tece brilhantemente a alegoria simbólica do destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, levando o leitor a uma profunda e comovente reflexão, e remetendo às páginas da própria Bíblia, em cujos princípios fundamenta sua trama. Bunyan nasceu na Inglaterra em 1628. Aos 20 anos, uma crise espiritual o abateu. Não conseguia entender o significado da vida, e sua falta de fé resultou em um profundo conflito existencial. Converteu-se, finalmente, ao cristianismo puro e simples, e distanciou-se da religião oficial da Inglaterra, o anglicanismo da Church of England. Associou-se a um grupo de evangélicos e tornou-se pastor. Porém, em 1660, rebelou-se contra a igreja oficial ao conduzir cultos sem autorização, sendo recolhido ao cárcere, onde permaneceu por 12 anos. Em 1675, foi preso novamente e, durante esse segundo período de reclusão, escreveu a maior parte de O Peregrino. O livro foi lançado em Londres, em 1678, e tornou-se imediatamente um sucesso de vendas. A editora Mundo Cristão conhece bem o grande apelo que a alegoria de Bunyan exerce sobre os leitores brasileiros. A edição condensada e ilustrada da obra foi lançada em português em 1971 e teve uma nova edição publicada em 2008. Também comercializado em formato eletrônico, O Peregrino Ilustrado já esgotou mais de 20 tiragens e continua a ser procurado por milhares de leitores todos os anos. Há outras edições da obra em português. Uma das mais conhecidas foi lançada pela imprensa metodista, em 1944. Atentos, porém, às preferências de uma nova geração de leitores, decidimos investir em uma nova edição do livro. Voltamos ao texto original, em inglês, e encomendamos uma nova tradução literária com o objetivo de fornecer uma roupagem contemporânea à obra clássica, sem empobrecer o texto de Bunyan. Cabe ao leitor avaliar o resultado. Na edição original de O Peregrino, o autor incluiu, como prefácio, uma apologia à obra transcrita a seguir. Nesse texto curioso, composto em forma de uma longa poesia, Bunyan esclarece seus objetivos literários, defende o uso dos recursos alegóricos e revela sua insegurança ao lançar um gênero inédito. Bunyan, portanto, convida o leitor a ler seu livro com a cabeça e o coração. Os editores. Apologia do autor a seu livro. Quando, no início, peguei da pena a escrever, mal imaginava a cena, que fora compor assim um livrete. Não, pensava em outro motete, mas, já quase concluído, por quê? Não sei, sem me dar conta, a este me atirei. E assim foi, eu, escrevendo sobre Onelo a corrida dos santos nesta era do evangelho, súbito vi-me enredado numa alegoria sobre sua viagem e o caminho à eterna alegria em mais de 20 coisas que pus no papel. Isso feito, já mais 20 na cabeça, ao léu, a se multiplicar se atiraram novamente, como centelha que voa de brasa ardente. Mas pensei, se você se reproduz tão rápido, melhor é pô-los de lado, para que afinal, vápidos, ad infinitum não se multipliquem a corroer o livro em que me debruço a escrever. E assim fiz, sem ter ainda ideia distinta de assim exibi-lo a todos, papel e tinta. Só pensava em fazer nem sei quê, nem me esforcei, portanto, não vê, por agradar ao próximo. Não, pois o fiz para mim mesmo, adulão. Nem nada nesses rabiscos despendi senão tempo vago, horas soltas em si. Tampouco quis senão contornar, por bem, pensamentos piores, que me desviem além. Assim, pena é o papel, com prazer tanto, logo vazei as ideias em preto e branco. Pois sabendo já o método, todo aceso, arranquei e tudo me veio, e, teso, escrevi até afinal vir a obra ao lume, essa grandeza de doce, fino perfume. Ora, quando assim pus o ponto final, mostrei aos outros, para ver, banal, o que diriam, se iriam condenar ou aplaudir. Alguns, viva, outros, morra brandir. Alguns, esqueça, outros, publique, John. Alguns, não, outros, parece até bom. Via-me numa encruzilhada, e não sabia o que de melhor a fazer havia. Afinal pensei, como estáis divididos, irei publicá-lo, sem vos dar ouvidos. Pois, pensei, alguns o fariam, percebo, embora outros até neguem tal ato acerbo. Para ver quem der o conselho melhor, convinha um teste. dos males o menor. Pensei ainda que, se de fato negasse aos que aplaudiriam tal desenlace, mas não lhes faria que só negar só uma tão grande alegria. Ah, dó! Aos contrários a publicação disse, ofendê-los, isso não. Mas como seus irmãos o desejam, abstenham-se de julgar, até que o vejam. Se não queres ler, esquece, moço. Uns amam a carne, outros o osso. Sim, para como acalmá-los ter, resolvi então com eles debater. Não devo escrever nesse estilo assim, mas sem de vista perder, teu bem, o fim, e com tal método. Por que não ouso? Alguns amam a carne, outros o osso. Sombrios, claros, se suas gotas de prata fazem escorrer a terra, nutrindo a nata, a nenhum repreende, mas louva ambos, acalenta o fruto que juntos geram tantos. Pois ela assim mistura, para que no seu fruto não se distinga um do outro. Em bruto, faminta, a ela bem convém, farta, porém os dois vomitam, os abandona sem bem. Vede os meios do que usa o bom pescador a pegar o peixe. Que engenho, que lavor, lance-lhe mão de toda a inteligência. Vede, cercados, linhas, anzóis, ganchos e redes. Porém peixes há que nem linha nem anzol podem pegar, de noite e mesmo à luz do sol. Mas a esses só se procura as apalpadê-las ou se não pode pescá-los, ventos sem vê-las. E como planeja o caçador a ave capturar? Modos tantos, tantos que nem vale nomear. Armas, redes, arapucas, luzes e sinos, rasteja, avança, levanta, apura o tino. Mas como prever todas as suas posturas? Pois nenhuma dele fará senhor das alturas. E assobia, pipila para pegar esta aqui. Mas se o faz, não perde aquela outra ali. Se pérolas no papo do sapo houvesse, como na concha da ostra, ame-se. Se coisas que nada prometem contém melhor coisa que ouro, desdenha caso quem tendo noção disso, lá olhe com topete para talvez encontrar. Pois a meu livrete, mesmo sem ilustrações que farão um ou outro homem tomá-lo na mão, não lhe faltam as coisas mais excelentes que se acham em ideias ousadas, mas ausentes. Bem, mas ainda não estou plenamente convencido de que este livro há de vingar se posto e lido. Ora, qual o problema? É lúgubre. E daí? Mas soa falso. Pois bem sei que por aí alguns forjam versos como tais, macaios, mas fazem reluzir a verdade e brilhar seus raios. Mas querem solidez. Dize, homem, o que pensas? Afogaram os fracos, metáforas nos cegam, tensas. Solidez, meu caro, vem de fato a pena do que escreve coisas divinas, serenas, mas será devo eu buscar, procurar solidez, porque falo em metáforas, mas com lucidez. Não foram as leis de Deus, do Evangelho, outrora expostas por símbolo, vagueza metáfora? Ora, qualquer homem são a censurá-las reluta para que não venha exaltar, em luta, a sabedoria sublime.